A gente tá adiando essa conversa faz um tempo, ignorando o que vem acontecendo. Zero clima nessa casa, tenho saudade até das nossas brigas bobas. Dói demais assumir que eu não tô mais em paz. Nem um beijo é como era antes, tão perto e distante. Onde foi que a gente se perdeu? Não queria ser tão dependente assim. O amor que curava hoje mata, maltrata. Tá foda, eu não tô bem. Preciso dizer que te amo pra acreditar que eu te amo já. Sou de um jeito estranho, será o início do fim. Preciso dizer que te amo pra acreditar que eu te amo já. Sou de um jeito estranho, será o início do fim. O nosso silêncio me diz que sim. Em paz, nem um beijo é como era antes, tão perto e distante. Onde foi que a gente se perdeu? Não queria ser tão dependente assim. O amor que curava hoje mata, maltrata. Tá foda, eu não tô bem. Preciso dizer que te amo pra acreditar que eu te amo.